menina, maneira. Seu jeito de amar diferente me faz delirar. Colado, suado, dançando, brincando. Ah, mas que festa gostosa não pode acabar. E legal! E eu que nem pensava em te querer, já tô com medo de sofrer. Você não gosta de ninguém. Menina, maneira. Seu jeito de amar diferente me faz delirar. Colado, suado, dançando, brincando. Ah, mas que festa gostosa não pode acabar. E eu que nem pensava em te querer, já tô com medo de sofrer. Você não maneira. Seu jeito de amar diferente me faz delirar. Colado, suado, dançando, brincando. Ah, mas que festa gostosa não pode acabar. Que legal! E eu que nem pensava em te querer, já tô com medo de sofrer. Você não gosta de ninguém. Posso te ver na multidão, mas você não quer ser meu bem. De ninguém. Doideira, zoeira, menina, maneira. Seu jeito de amar diferente me faz delirar. Colado, suado, brincando, dançando. Que festa gostosa não pode acabar. Ah, mas que festa gostosa não pode acabar.